Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Aí, ô tia, vê 3 porções de meia aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No o combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Ah. JurassicCast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um Jurassic Combo. Este quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui a Yaya. Olá, internet. Olá, Yaya. Você me sacaneou lá naquele programinha de merda teu com teu amigo. Sei de nada, não. Aquilo ali foi completamente imparcial. Foi completamente parcial. Sabe o que também foi imparcial? Mãozada que eu vou dar na cara de vocês dois quando encontrar com vocês dois. Aí você acusa de Maria da Penha. Eu vou falar que você caiu acidentalmente 3 vezes na quina da cama. E está comigo aqui também a ébria da Melina. Eu sou a flor silvestre, seu fosco. Nossa senhora. Olha, internet, eu vou falar pra vocês. A Melina tá calibradaça. Se ela for falar besteira, é hoje, viu? E esse programa que vai editar não é ela, não, então. Sou ele. Mas eu tô gravando aqui ela também. Ela vai editar então, com a ressaca moral. Ai, meu eu Deus. Eu vou falar, mano, esse programa vai ter 15 minutos, que nem o último que a gente gravou. E deu 15 minutos. Tu tá bebendo o quê, gurido? Vinho, vinho do pão. Esses vinhos ruins, não. Melina, quando virou no novo, vocês brindam com cerezé aí na tua não, casa? Não, eu não gosto dessas coisas, não. Eu não. Minha avó como um cerezé, tá com uma cabeça. Você vê, você cria a pessoa pra pessoa fazer isso contigo no final da vida, né? Eu faço as compras dos alcoólicos. Aí minha avó às vezes vira e mexe, chega com, sei lá, aquela guia das amigas da feira, do clube que ela vai, ela chega com chuva de prata ou com cerezela. Aff, Maria, chuva de prata é foda. Ela chega com uns negócios que eu falo, de onde você tirou isso? É, minhas colegas da igreja me deram. Nossa, que igreja é essa? Muito sei doido. Sei lá, a igreja é loucura de meu Deus, é, né, filho? Elas amigas da terceira idade, né? Aí chega com o panetone Carrefour. Mas é por isso que a terceira idade é a melhor idade. Quando é que você vai chegar com cerezé e um panetone do Carrefour debaixo do braço? Assim? É, eu acho, eu também acho. E ninguém vai bater na não, tua cara, né? Não, foda-se. Você faz o que você quiser, cara. Você já pagou a sua dívida com a sociedade. Agora é só curtição. Eu também acho. Se eu tivesse a idade do meu avô, eu ia dar tanto calote. Mas em todo mundo. Eu ia dar calote em banco, na padaria, no açougue. Ia dar calote em tudo quanto é campo. Vocês iam ser o quê? Vocês iam ser... Porque eu tenho um amigo meu do trabalho que diz que quando você fica velho, você só consegue ser duas coisas. Ou você fica tarado ou você fica rabugento. Eu acho que eu ia ficar rabugento. Tarado não ia não, mas eu acho que eu ia ficar... Eu ia não, eu já estou rabugento, né? Pra falar a verdade. Mas você já tá velho, né? Quem é? Caralho! É, deixa ela. Deixa assistente de palco do Naldo me sacanear. Internet, a Melina tá mais pra lá do que Bagdá, viu? Eu vou falar pra vocês que ela, as idiotices que ela falou todos esses anos nesse programa, ela tava sóbria. Hoje ela tá bêbada. Eu tô querendo saber se eu tô falando enrolado. Tá, você não tá falando enrolado. Não, não, não. Tá falando... Vamos botar a Melina pra ler todos os e-mails agora que ela tá falando enrolado. Bora, hoje, se a Melina, ela já não sabe ler direito. Gagueja sóbria. Que são a porra. Ah, mas só nos W, eu não consigo, o problema é com W. É o problema dela com as palavras em inglês. O teu problema, mulher, é com as palavras. O problema da Melina é com as palavras. O negócio dela é expressão corporal. Por exemplo, a cara de Kengona que ela tá no Skype aqui nessa foto. Ah, vai, vou botar. Eu vou trocar porque eu tava com o convidado aqui. Agora tem que trocar. Ah, e você bota o convidado, você bota essa cara. É, aí troca o convidado. Aí você vai botar aquele coelho escroto que você aí tem. Aí agora eu ponho a imagem habitual. Ou o coelho escroto, ou a Paola, essa velha de bigode. É, ali. Agora só as imagens padrão pra galera. Pelo menos eu boto uma nude que eu pego do Google quando eu faço essas coisas. Internéticos, de tudo que eu falei até agora, filtrem o que pode ser mentira e o que pode ser verdade. Só que dessa vez é verdade. A Yasmin, ela tem um tesão na Melina tão grande que vocês não têm noção. A gente já ficou na mesma cama, mas, né, na família, nas coisas. Como é que é essa história? Eu tô sabendo, não. Como é que é? Você não sabia, sabe, não? Não? Como assim? Quando ela veio aqui, aí a gente tinha um tempo até o evento. Aí eu falei, vamos dormir? Ela falou, vamos. Aí meu marido tava em casa. Aí eu falei, vamos lá, aí você pega um edredom, pega um outro, a gente dorme aqui umas 2 horas, aí a gente dormiu. Foi? Foi, muito bom. Caraca, menina, foi assim a tua primeira experiência homossexual? Tu sabia, não? Dormi do lado da mulher, nossa, que homossexual. Não, vocês não dormiram. Não é à toa que vocês se encontraram uns 2 anos atrás e vocês nunca me contaram essa história, vocês estão me contando agora. E você tá contando porque tu tá bêbada. Não, é normal. Caralho, rolou mesmo. Como é que foi? Me conte. Como é que é dos mulheres trans? Vocês tesouraram? Fica tesourando assim, uma na outra, assim, ó. Eu nem sei o que. Foi 69. Foi não. Foi os brinquedos da menina. A menina é cheia de brinquedo que ela diz aí. Eu tenho certeza que se você virasse pro Bruno e falasse assim, usei com a Yasmin, ele ia te perdoar. Ele ia. Alguma ele coisa falou, me disse que ele ia te perdoar. Falou, eu falei assim, ah, pode fazer o que você quiser, mas não seja pobre. Eu falei, tá bom. Ai, é sério? Olha aí. Gente, mas eu acho que a gente tinha um objetivo pra estar gravando aqui. Eu só não consigo lembrar qual é. O meu objetivo... Eu tenho dois. Eu tenho um de vida, que é ver vocês dois se pegando. Isso pra mim é o meu objetivo de vida. Não. No máximo, o único que vai ver é o Bruno. E olha lá. Tu me inclui nas coisas sem saber nem de nada. Depois eu converso com o Bruno, ele me descreve como é que foi a imagem. Falei, Bruno, descreve aí em detalhes. Aí o Bruno fala assim, Rodrigo, eu acho que ali eu vi a prova de que Deus existe. Vamos ler os e-mails dos nossos queridos e maravilhosos ouvintes e patrões, por favor, vamos ler os e-mails. Eu achava que esse era o objetivo. Não, o objetivo é sempre expor a vida sexual de vocês duas. Ah, tá. Como só desculpa de eu uso... Duas? Uai, vocês querem conversar sobre a minha? Filha, eu tenho 34 anos, sou pai de uma criança de 4, conto minha mulher quase 15, você quer que eu conte minha vida sexual? Eu conto em 2 minutos. Conte. Manda aí. Vai, conta aí. Eu já contei. Você só trepou pra reproduzir, foi isso? Não. Ah, mas o meu tempo de... Já foi, hoje em dia eu já sou um pai, já estou entrando nos 35, esse ano eu faço 35, já vou entrar num outro patamar. Já tenho cabelos brancos, já tenho uma certa sabedoria da vida, entendeu? Já, meu negócio, já estou em outro ritmo. E o que foi que a vida te ensinou, Calaveira? Que quando você casa, você engorda, fica velho, ó, minha vida é uma merda, só é decepção atrás de decepção. Tem umas coisas boas que acontecem. Você conhece meia dúzia de pessoa legal, bacana no meio tempo, mas no final das contas o que você quer é ter a sua segurança e que, sei lá, que a sua televisão esteja funcionando quando você esteja aqui em casa. Só isso que você quer. Enfim, ficou depressivo, vamos lá. Esse papo daqui a pouco a gente vai começar a entrar no... A Melina já tá bem, mas ela vai começar... Cara, eu te amo tanto, cara. Mas eu gosto muito de vocês dois, sabia? Oh. De mim? Você só me agride, você só me maltrata. Que, ó, é que você é muito chato, mas quando você não é chato, você é legal. Eu sou chato com o quê? Ah, só porque é eu digo as verdades. Tu disse uma coisa tão idiota agora. Deixa eu repetir pra ti o que tu falou. Você é chato, mas quando você não é chato, você é legal. A Melina está a um passo de virar presidente da república, né? Primeiro e-mail. Olá, galera. Venho acompanhando o trabalho de vocês mais ou menos 1 ano e meio. E cada dia gosto mais. Venho parabenizar todo o trabalho, dedicação e qualidade entregue a todos nós. E venho agradecer também por me proporcionar momentos bons, felizes, momentos de alegria nas horas mais sombrias em que venho passando nos últimos tempos. Vocês, com todo esse maravilhoso trabalho, me ajudam a suportar um pouco do que estou vivendo. Já dei muita gargalhada com as macaquices, mas também já chorei emocionado com as mensagens diretas, com as histórias de vida, com os recados positivos que nunca deixar de sonhar, em particular os episódios do Jurassic 91. Somos todos miseráveis. Ou Jurassic 92, Bom Dia Robbie Williams, que ele botou só Williams, mas é Bom Dia Robbie Williams. E o especial 2, trailer de Star Wars. Compartilho com o mesmo sonho, o sonho de gerar conteúdo, criar podcast, trabalhar com edição, com roteiros, eu enfim, também. Criar entretenimento. É, você já começou no caminho certo. Então, o João Kleber é dali um pouco. É. João Kleber pra Hollywood, minha filha, basta só querer. Eu estou à vez de fato de sair do emprego em um banco? Ah, tá, em um banco. Eu li barco. Não saia! Cara, se for público, não sai não, viu, filho? Se for particular, mete pala. Vou ralar como nunca antes na história deste país. Mas é isso que eu quero. E me dedicar a algo que vai me fazer feliz e realizado. Só não podemos deixar de acreditar. Vocês são exemplos disso. Gostei da iniciativa do Patreon. É de um projeto que foi comentado no próprio episódio explicando o Patreon referente a trabalhos com vídeo. Obrigado com toda a equipe, em especial Miote, Calaveira e Brunão. É porque o resto não tem, né? Continue assim, bons no que fazem. Bons no que fazem? A gente é o melhor do que faz. É, cara. Só vocês três, né? Você viu? Não, assim, ele viu, falou né? Um obrigado a toda a equipe. A toda a equipe. A toda a equipe. Eu acabei falando o resto. Abraços, William Arruda, 35 anos, bancário São Paulo, sonhador. Não saia do banco. Porque, ó, eu também já tive no seu lugar. Eu trabalhei num banco privado muitos anos. Comprei minha casa desse banco, enfim. Ela trabalhou no Banco Nacional. Eu tiro por mim. Meu salário é uma bosta, mas eu gosto muito do que eu faço. E eu nunca na minha vida me imaginaria sendo funcionária pública. Eu acho que se ele quiser tentar, é digno de tentar. Mas analise muito bem o tanto de dígito que tem na sua conta bancária de fazer não, isso. Não, mas dinheiro não é tudo, não. Ele tá certo. O William Arruda, ele tá mais do que certo. Ele tem que buscar a felicidade dele mesmo. Porque vocês, mulheres, acham que homem tá no mundo só pra uma coisa. Ganhar dinheiro, manter vocês ricas. Aí ele morre cedo pra vocês depois botarem um garotão do lado do lugar não, do defunto não, do falecido. Eu já falei, se um dia o Bruno me deixar ou morrer, eu vou encher essa casa de poeira. Eu visualizo. Caralho, muito menina. E vai ter 200 coelhos e eu. Vai ser tipo a doida dos gatos. A menina vai coelho. Ser a doida dos gatos dos Simpsons. É, só com coelho. Um monte de coelho cagando na casa. Gente, eu visualizo muito isso. É muito provável de acontecer. Eu já falo, eu já enfiei 3 ratos dentro dessa casa e enfio 10. Fábio Oliveira, gosto muito dos programas Calaveira, Miote e Brunão. Aí, cadê o resto? Pois é. Né? Pois é. Quem tá lendo ideia? O resto tá bebendo, enchendo o saco. Eu tenho que beber porque eu tenho que aguentar esses meios com isso. Nossa Senhora! Vocês estão levando a Melina ao alcoolismo! Ela fica bêbada e fica mineira. Melina, eu tô vendo uma foto sua aqui no Instagram, quando você tava casando. Você, quando era mais nova, era mais cabeçuda, né? É que eu era muito magra. Aí eu parecia uma maçã da boca. Cara, você tá com cabeção aqui. É que eu tinha 45 quilos. Caraca, olha aí, tá vendo, Yasmin? Existe sempre alguém mais fudido que você, olha aí. Aí eu engordei. Aí eu fiquei bumbum. Fábio Oliveira, gosto muito dos programas Calaveira, Miote e Brunão. Vocês se completam, formam um ótimo trio de entretenimento e análise da cultura pop. Se gostarem do meu desenho, poderiam utilizá-lo no programa. Aí ele manda um desenho realmente muito bacana. Calaveira, dá pra usar no programa? Dá, eu gostei. Parece aquelas pinturas antigas do... De motel. Não, animal. De motel. Pintura antiga japonesa. De motel, caralho, cara. Tá de difícil. 10 palavras tá que a menina difícil. Fala, 8 é referente a sexo. Isso aí é claramente... Arte japonesa é foda pra caralho. Parabéns, ouvinte, você se garantiu. Eu só não sei como é que dá pra usar. Vamos colocar no site. Vamos colocar no site. E aí, os outros ouvintes vão falar se é legal ou não e se é de motel ou não. Eu tô falando muito estranho? Não! O conteúdo do seu discurso é estranho, mas você falando é normal. Como é que a menina tá falando? Nossa. Você bota muita pintura lá no site, no site. Melina, eu tô aqui. Ela tá desse jeito. Não, desse José Luiz, 26 anos, Sobral, Ceará, vizinho da Yasmin, não é? Ou não? Quase. Vai, leu 5. Mas você apagou, seu filho da puta. Apaguei, leu 5. Não, volta lá. Não, leu 5. Leu 5, por favor. Não, volta lá, o seu viado. Não vou voltar. volta. Ó, José de Sobral, se você José, nunca tiver seu e-mail lido... José, o Calaveira apagou seu e-mail, não tá deixando eu ler. Não, não apaguei não, eu só... Não apaguei não, eu salvei aqui no Ctrl-V, no Ctrl-Z. Eu vou ler o dele. Vai, não, lê o 5. Eu quero ler o dele, bota aí. Menina, ou você lê o 5 ou eu vou ler. Eu vou ler o 6, então. Se você apagar, eu vou ler. Você vai apagar todos. Cara, olha o que tá bêbado essa desgraça. Vai, vai, inferno. Ai, tá muito bem. Se você levar mais de 3 minutos pra ler esse e-mail, eu vou ler igual que o Galvão. Para de beber, caralho! Porra! Olá, Jurássico, incluindo Coruja e não eu e a Yasmin. Que olá, Jurássico, eu sou imbecil. Começa como José Luiz. Eu já falei, porque você ficou zoando. O 4 tá aqui, fala. Conheci vocês há 2 anos, mas agora escrevo este e-mail. Meu primeiro contato foi com o programa. Aí. Você fica me zoando, para. Eu não tô fazendo nada, assim, guri, eu tô quieto. Número 11. Rock, um brasileiro, até então desconhecido na mídia. Podcast. Queria até agradecer a pessoa que colocou o cast no YouTube. Obrigada. A partir daí, conheci outros podcasts sobre cinema, mas confesso que só vocês que eu gosto e acompanho. Ao ouvir o 111 sobre o Mad Max. Olha aí, cara. Ela tá igual o Cama Brava. Vocês conseguiram me conhecer. Que o filme... Não, parou, toma no cu. Você tá fazendo graça. Não, não é lá essas coisas. Mesmo, mas, convenhamos, este filme é o que passam hoje em sessão da tarde. Prefiro meu filho, esse filme. Não, não sou eu que tô ruim, não. Esse filme que não põe vírgula na minha. Vírgula. Ele não põe vírgula, é verdade. Vírgula tu tá me é sendo com a vírgula? Fala do esse é polvo. É vírgula. Esse polvo que não foi vírgula. Não sei explicar. Melina. Sim. Tá uma merda. Não, cala não a boca. Tá. Tá, eu não, não. Tá confuso, eu não tô entendendo. Você tá estragando o e-mail do cara, o cara vai ficar chateado. Não é verdade. Não sei explicar, mas curto algumas das temáticas do filme, por mais que elas sejam mal desenvolvidas. O mundo pós-apocalíptico, selvageria, a luta pela sobrevivência é a trilha sonora. E é claro, os carros, mas não me interpretem mal. O podcast está excelente. A análise feita e os tons de humor são realmente a especialidade desse. Como não rir do triângulo amoroso Miotti, Betânia e Calaveira? Betânia é aquela sua empregada, não era? Ah, sim. Ah, eu pensei que ele tava falando da Maria Betânia. Não, não era minha empregada, não. Era a empregada da minha avó que o Miotti sapecou. É, mas era Betânia mesmo. Era Betânia. Parecia o Shrek, parecia a Fiona antes de virar como ogra. Minha teoria para que o filme tenha uma legião de admiradores se dá ao devido o ano de ser do filme, 1981. Faça uma rápida pesquisa no Google e vocês verão que não foi um ano de bons filmes. Além do saudosismo e do sucessor posterior de Mel Gibson na década de 90. Peraí, só um pouquinho. Boris Elton, só um pouquinho. Sucessor posterior. Já que ela não vai deixar eu ler esse e-mail de novo, então deixa eu só explicar pra você. Porque ela tá falando coisa com coisa, mas peraí. Eu tô lendo. Cala a boca, deixa eu explicar. O José Luiz, ele tá explicando, ele tá dando a ideia dele do porquê que Mad Max é um filme tão aclamado sendo a bosta que é. Aí ele tá dando aqui os exemplos, como por exemplo, no ano do lançamento dele, só teve lançamento ruim e ele acabou se destacando. Mas não precisa de tradução. Vai, o Boris Yeltsin, vai. Não sei explicar, mas curto muito algumas das temáticas do filme, por mais que elas sejam mal desenvolvidas. Ah, tá. O mundo pós-apocalíptico. O cão foi quem botou pra lá, bebê. Se eu pudesse, eu atarrava. Eu sou cara. Meu delegado, se ele for abusivo. Se eu pudesse, eu matava mil. O mundo pós-apocalíptico, selvageria, luta pela sobrevivência, a trilha sonora e, é claro, os. Mas não me interpreta mal. Tu sabe que ela tá lendo um negócio que ela já leu, né? Ela voltou um parágrafo. Cara, ele tá... Camelina, você tá estragando o e-mail do José Luiz, cara. Não, ele vai gostar. O podcast... Mulher, tu tem que ler, além do saudosismo e do sucesso posterior de Mel Gibson. Foi ali que tu parou, tu tá lendo antes. Não acredito nisso. Olha aí, olha o que tá bêbada, cara. Chegar amanhã, ela vai mandar uma mensagem pra mim, tenho certeza, ela vai mandar uma mensagem pra mim. Vamos gravar, que a gente não gravou. O que que eu fiz? Ela vai falar assim, o que que eu fiz? Falei, você só não ficou pelada. Então tá. Discordo do Calaveira quando diz que o importante para as duas coisas. Não. Aí, não, cara. Discordo do Calaveira quando diz que o Mad Max fica assistindo ao filme do qual ele deveria participar no Alto do Morro. Peraí. Cala a boca. Entendo que aquela cena é importante pelas duas para duas coisas. A primeira é apenas para situar o quanto ele é bem protegido. A segunda, a cena do estupro, somente para mostrar o quão cruel você vai ser os vilões. Eu sei, cara, é porque aquilo ali é piada, sacou? Cara, aquilo ali é pra fazer graça, cara. Mas tudo bem, é só a minha opinião. Não pretendo criar discussões homéricas sobre esse filme. Deixando o filme de lado e falando sobre o site, tem alguns elogios. As ilustrações são de ótimo traço, os programas são muito bem editados e o elenco tem carisma e cativo. Mas que elenco? Quero saber se ele ainda vai achar isso depois de escutar esse programa. É, que elenco que ele tá falando? Eu, o Miotti e o Brunão. Ah, vá. E a Yasmin? Ah. Porque a Yasmin, ele é fofa. É, e eu sou trash, né? Que nem vocês falaram no programa. José Luiz, desculpa. Quando você for a Fortaleza, cara, eu lhe pago um pastel. Desculpa por ter o seu e-mail lido pelo Boris Yeltsin. Mas ela tá roxando a chamada, eu não tive como derrubar ela. Infelizmente, inclusive, ela vai editar esse programa, então é pior ainda. Não, mas eu vou deixar tudinho. Que tá bêbada, cara. Tu tá. Beleza, fala, tu tá peladinha, não tá? Tu já não, deve estar com tá sem roupa já, não tá? Não. Até que o e-mail da Ira. A Ira Croft. Pois é, gente, vocês são loucos. São sim, né? Eu ri tanto com esse cast, ou melhor, com vocês falando que se fosse um filme super tenso de horror, ainda assim, eu não saberia quem era o monstro assassino fantasma. Porque só prestei atenção em vocês. Eu não sei do que ela tá falando. Esse programa me levou... É o 7. Ouvir esse programa me levou... Mas já é pra gravar? O que é pra gravar o quê? Não, fala certinho. Bonito, eu coloquei. Meu Deus do céu, Yasmin, olha o que ela tá ruim, cara. Você tá ouvindo isso, Yasmin? Ela já vai gravar. Me deu um medo muito grande agora, como se ela não tivesse gravado nada que a gente falou. É? Melina, você tá gravando? Você acordou do trouxe, o quê? É pra gravar? Melina. Peraí, eu preciso... Abre esse Skype aqui, eu preciso ver essa cena. Abre esse vídeo aqui, eu preciso ver você bebendo. Abre esse vídeo. Caraca, a Melina tá tortinha, cara. Foi o do início, tá, internet? Porque... Gente, vocês são loucos. São sim, né? Eu ri tanto com esse cast, ou melhor, com vocês falando, que se fosse um filme super tenso de horror, ainda assim eu não saberia quem era o monstro assassino fantasma. Porque só prestei atenção em vocês. Risos. Mas de qual cast ela tá falando? Eu tô tentando descobrir, bêbada. Ouvir esse programa me levou de volta ao tempo em que eu chegava da escola e assistia a sessão da tarde com as minhas irmãs e meus amigos. Deve ser o cast sobre as séries da nossa infância. Aquele rolê em que não importava o que estava passando na TV, mas sim a oportunidade para criticar e rir com a cara um do outro. Fiquei com tanta vontade que o melhor mesmo seria estar com vocês vendo esse filme ao vivo comentando. Não sei de qual programa tá falando. Nossa, eu só iria rir. Valeu pelo cast, galera. Ouvi-lo. Foi tão divertido que deixei meu estresse do dia de lado para relaxar com vocês. Beijos, a Ira Croft. Beijos, Ira! Tem anos que eu não vejo a Ira, cara. Eu vi a Ira, acho que foi em 2013, passando pela Liberdade, tava ela passando, se não me engano, tava passando o marido dela também. Olá, amigos de Bush. No último episódio do Elo Perdido, o Alexandre Nerdmaster errou ao dizer quem primeiro exibiu a série V, a batalha final, que tinha sido SBT, quando na realidade foi a Rede Globo, mas especificamente após o Fantástico. Abraços, Daniel Manso, Recife, 41 anos, professor de idiomas. Olha, então quer dizer que passava na Globo? Então a gente achou que passava no SBT, né? Olha aí. Vitória Lorenzetti, Olá, pessoal do Jurassic Cast. Esse é o meu primeiro e-mail que mando para vocês. Queria dizer que acho o trabalho de vocês fantástico, me divirto muito. Pena que sou estudante e não tenho meu próprio dinheiro, senão ajudaria no Patreon. Ô, minha fofa, não, obrigado, querida. Não tem problema, rouba dos teus pais. É, rouba que você vai seguir o mesmo caminho dessas duas. Aí, uma do malcola, tá escondendo a idade, a outra tá na merda, é isso aí, ó. É isso aí, viu? Estou assim porque roubaram na escola, viu? Não, eu só roubo... Hoje mesmo, no dia em que escrevo meu e-mail, lembrei de vocês por uma péssima coisa. Faço design e tenho um professor que algumas vezes coloca vídeos para brincar com a gente. E o que ele colocou hoje? Xanadu. Nossa, isso é horrível. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, por causa do maravilhoso episódio totalmente o contrário do filme, comecei a rir, mas também queria chorar e meus ouvidos queriam sangrar, já que não suporta a música tema. Ah, a música tema é legal. Não, é sério. Eu tava ouvindo Xanadu. Eu não consegui ouvir inteiro assim, de uma paulada só. Eu tive que separar, porque a música era muito. É porque vocês não viram o último que a gente gravou, cara. Meu pai eterno, Xanadu, perto dele, é a Lisa Tindler. Pior que Xanadu. Mas que você é musical também? Não, fica no mistério para os internéticos. Finalizando, ela escreve: muito obrigado por lerem, fico muito feliz e continue com esse trabalho maravilhoso. Beijos, Vitória. Beijo você, Vitória. Beijo, Vitória. Vitória, eu ia perguntar se você é bonita, se você é gostosa, mas eu não vou perguntar mais, porque da última vez que eu fiz isso, só os dois trajes que eu arrumei. Olha aí. Ó, as coisas. Vem mais tudo bonita, tudo gostosa, tudo legal. Valdir Fumini Júnior. Fala, senhores, tudo bem com vocês? E as senhoras, onde estão? Ah, antes que eu esqueça. Oi, miote, o retumbo. O que foi? Nada. Ué. Oi, senhoras. Ué, cadê? Cadê, senhora? Não tem aqui. Não tem, né? Tudo bem. Oi, miote. Retumbo segundo, o Calaveira e o Melina. Ah, eu sou um menino. Obrigada. Ah, eu vira do Jurassic Cast. Muito obrigada. Entendam isso como quiserem. É, eu entendi do meu jeito, a galera entendeu de outro. Que programa gostoso. Voltei pra minha infância e lembrei de tanta coisa. Mas qual o programa? Tive um trovão azul da Glaslit. Também tive o carro... Acho que é o de séries, né? É, ele tá se referindo ao programa de séries. Também tive o carro e o helicóptero do Miami Vice. Que era o mesmo do trovão azul, mas pintado de outra cor. Como vocês mesmos falaram, faltaram várias séries. Gostava do Primo Cruzado, Um Hóspede do Barulho, Super Vicky, tinha medo dela e adorava lá. Também tinha Anjos da Lei e lembro da minha irmã mais velha não perder um Barrados no bairro. Se esquecer da inesquecível voz horrível da Fran do The Nanny. Ai, não esqueci. É muito boa essa voz. Concordo com vocês. A Winnie Cooper era um projeto de Patty inútil que queria uma vadia caçadora de divórcios quando adulta. Se fosse no Brasil de hoje, ela trocaria o Kevin Arnold por um cara que tem um voyage, meu filho, pelo amor de Deus. Se fosse hoje em dia, ela trocaria por, né, uma coisa melhor. Camaro. O modelo antigo que ficava bebendo taipava no postinho. Jesus, taipava não, meu filho, pelo amor de Deus. Taipava bebo eu, e olha lá, nem eu bebo Itaipava mais. Ainda bem que ela virou uma autora de livros de matemática gostosa para ser pontinhos. E o Kevin, no caso, o Fred Savage, é diretor de seriado, dirigindo episódios do Two Broke Girls and Modern Family. Fico por aqui no aguardo de uma segunda parte do programa e o vídeo do Miote, super-herói americano. E acho que isso não vai ter, hein? Será que vai rolar? Se os Patreon pagarem, a gente vai. Se continuarem patrocinando, a gente dá um jeito. Queremos agradecer muito a vocês todos que mandaram e-mail. Queremos agradecer ao pessoal que... vários outros e-mails aqui que nós não lemos ainda, mas nós iremos ler em outro momento. E queremos agradecer com um carinho todo especial aos nossos patrões que estão lá com a gente patrocinando o Jurassicast, patrocinando as loucuras do Jurassicast. Muito obrigado, meus caros, por vocês apostarem nesse projeto. Obrigado pelas mensagens de carinho. Obrigado pelas mensagens de afeto. Vocês são maravilhosos, todos vocês. Yasmin, eu tive uma ideia. Ah. Por que a gente não aproveita a oportunidade épica e única? Porque isso nunca mais vai se repetir, você sabe, né? Tu acha? Eu acho que ela vai se acostumar e só vai gravar programa desse jeito agora. Por que a gente não faz uma lixa na Melina e deixa ela solta? Ai, não. Uma lixa? Unleash, idiota. É, lixa é tipo soltar, soltar ela. Tá, vai. Tirar ela da coleira. Fazendo o quê? Melina, o que você acha da vida, menina? Viu? Ó, oh, o cara que tava trabalhando no banco. Tá todo mundo na merda. Melina, o que você pensa da Yasmin? Ela é bonita. Você ficava com ela? Ah, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho muito bom que... Mas tu tem curiosidade. Não, é que eu não acho mulher... Assim, às vezes eu acho uma mulher muito rica, mas aí eu não olho com olhos assim... Lascivos. É, de sacanagem. Olha assim pra comparar, fico olhando, fico puta, ela tem uma pele assim, ela tem feito assim, até a puta, assim, até ela tá assim, aí eu fico olhando assim, na hora que eu peguei muito peito de mulher, só pra comparar. E o que você acha do miote? Ele é legal. Ixi, pior. Ele é muito bacana. Ela chega sobre o sol, ele é legal. Ela é muito bacana. É, meu tio te enche muito saco? Não. Te dá muita ordem? Não. Ele é bacana, eu gosto dele como amigo. Caralho, meteu o meu tio na friendzone, eu nem perguntei isso. Não, mas eu acho legal. E do Coruja? Eu gosto dele também, eu acho engraçado, mas acho muito doido. Quando ele... É que ele é muito doido. O que você acha doido nele? Diz tudo. Ele consegue ser mais doido. Todo mundo doido. Não, pera aí, presta atenção. Agora a pergunta que a internet quer saber: o Coruja e a Lidiane deviam se tornar um casal? Vamos shippar, vamos fazer isso, né? Hashtag Lidiruja. Lidiruja. A gente tem um grupo que a gente vive incentivando. Curudane? Curudiane também? Não. Lidiruja é mais legal. Tem que rolar. E o Brunão? O que você acha do Brunão? O Brunão é gente boa. Você tá gravando isso, né, Sofia? Claro! Ah, ué, vai tomar você tá gravando. Mas eu edito essa bosta. Não, você não vai editar. Eu vou editar. Por quê, Melina? Porque eu edito o poder nas minhas mãos. Você não vai editar. Eu vou editar essa bosta. Se você tirar essa parte... Não, não vou. Você não grava mais. Não, eu vou... Ai. Mas eu vou deixar... Eu só não vou falar, tipo, mal das pessoas, né? Por que você tem ciúme quando a gente fala que as mulheres são bonitas? E você morre de ciúme? Eu não, eu tenho ciúme do marido. Não, você tem ciúme das pessoas. De todo mundo, mas eu tenho mais ciúme do marido. Mas eu não perguntei por que você tem ciúme do Bruno. Do Bruno eu já sei que você é maluca, que você é doente com ele. Você dá na cara da tua sombra. Tô mesmo. Mas eu tô... Pois é, mas eu chegar tô perguntando... Chegar perto, que... eu quero tomar porrada. Por que quando a gente tá nos bastidores rasgo falando de mulher, de você fica mundo. Puta? Rasgo todo mundo. Por que quando a gente tá nos bastidores da nossa vida, quando a gente tá conversando, todos nós estamos conversando, aí você fica puta quando a gente começa a falar bem de uma mulher? Você não gosta, não, que a gente elogie a mulher? Depende da mulher. Se a mulher for bonita, ok. Agora, se for zoada, a única mulher que você não cria e crenca quando a gente fala bem é da Yasmin. Que ela é bonita. Ah. Que ela realmente é muito bonita, ela, né? Que eu sou uma fofa. É, ela, vocês podem falar porque realmente é verdade, eu conheço pessoalmente. Ah, então é ela só a Yasmin que é bonita, todas as outras que a gente fala, nenhuma delas é. É, porque eu vi, eu não acho, eu tenho que falar porque eu vejo, porque eu vejo, não é verdade, não é? É. É, eu vi, então falo. O que mais você acha de Bruno Lagana? Como é que você enxerga o Bruno? Ué, não vou falar. É bacana. Oh, putaria. Eu gosto tanto, mas não gosto de muita coisa. Do que você não gosta? Ah, eu não gosto de calor. Ih, então fodeu. O que você faz quando tá calor? É, sei lá. E o que teu marido reclama quando você fica pelado no meio do quarto? No meio do quarto, no meio da andando pra pela casa? Pra fechar a janela. Eu fico a janela aberta. Aí ele fala, fechou, né? Yasmin, você tá acreditando nisso, Yasmin? Sério, você tá acreditando nisso? Eu tô curtindo isso. Muito esse momento. É muito legal. Ah, eu vou cortar. Eu também, eu quero fazer isso ao vivo da próxima vez que a gente for em São Paulo, cara. Vai ser muito divertido. Venha pra cá. É 210. O quê? A passagem? É, e de volta. Só? Comprado na madrugada. Deixa eu te perguntar, Melina, por que você não foi, assim, receptiva, anfitriã, assim, tão boazinha quando o Miotti queria dormir na tua casa? Porque ele é um parado. De internet! Jurassic Cast, Eduardo, meus caros. Eu posso fazer a abertura do meu jeito? Como? Jurassic Cast é o nome do site. Eu brigo isso com o Leonardo, com o Bruno, que falta meses e me enche o saco também. Ah, então faz Jurassic qualquer. Cast é o nome do site. Fala qualquer coisa. Quando eu tô falando de Jurassic Cast, eu tô falando do site. Tá, bom. Fala aí. Então. Você não ouviu que eu falei Jurassic Cast no ar, mais um elo perdido? Você não ouviu? Mas não é elo perdido, seu doido. Não, eu sou a bêbada. Ah, tá, bêbada, caralho. Caralho, depois eu falo com o tio. Amanhã eu falo com o tio. Vamos lá. 3, 2, 1. Pera aí, só um instante que eu acho que o miojo tá queimando. Calma. Ixi, meu Deus. Ai, caralho. O miojo tá queimando. É miojo com banana? Não, aquela coisa nojenta que é o master nojo Brasil. Porra. Olha, cara, olha a alta culinária da casa da Yasmin. O miojo está queimando. Você sabe que aquela merda leva 3 minutos pra ficar pronto, cara, né? Cara, desculpa, mas eu particularmente amo miojo. E eu apesar da dieta, cara. E eu, apesar da dieta, eu me digno a uma vez por semana, pelo menos, comer um miojinho, tá? Porque você é pobre, é, cara. Você é pobre. Ó, dou maior valor ao miojo que salsicha. Eu vou no mercado, sou o pai do Cris, né? Aí eu fico assim, meu Deus, não, meu Deus, isso aqui está centavos mais caro do que não sei aonde. Aí começo a fazer as contas, né? Mas se for assim, onde? A gasolina que eu vou gastar vai ser não sei quanto. Então vale a pena. É verdade. Eu fico fazendo essas contas. Com certeza. Aí eu fui comprar um miojo, tipo... Por isso que tu é mal educada no WhatsApp. Eu sou mal educada sempre, na minha vida. É. Aí eu fico assim, o miojo custa 95 centavos e o pé de alface, já, sério, tava 2,50. Nossa, 2,50 que alface, caro. É caro demais. Aí eu fui comprar um brócolis, tava 5 reais. Eu falei, o que? Eu vou morrer, eu vou comer só bolacha. Tá, cara, eu tô vendo que esse programa vai levar mais 5 minutos pra ser não, publicado. Não, porque, não, véio, vamos, lá vem o papo, olha o papo. Nossa, dessas duas barancas. Olha o papo. São duas mulheres casadas. A gente fala sobre isso, sobre unha, sobre filho e sobre feira. Como a gente não tem sim, filho. Sim, meu bem, então você vai na internet, você vai lá, www.hpg.com.br, você faz um site e fala sobre moda culinária, fala sobre o D, utilidade doméstica. Você faz um podcast, entendeu? Aí vai ficar tu e o pão de velha. Aí eu testei aqui essa assadeira. Minha é filha, muito ruim. Você viu aquele que quando você mistura vinagre com ovo? Sai tudo as manchas de sangue. Aí teu sabe marido como é que pode faz te pra bater tirar... numa boa que você descobre aqui todas as manchas de sangue. Sabe como é que faz pra tirar aquela mancha de suor branca que fica debaixo da blusa? Aqui não sai. Sei. Não aqui sai. Não eu sai, corto, não corto sai. A blusa toda. Você faz uma regata só. E sai. É. Cara, que merda que deve ser vocês duas. Cara, sabia que eu imagino vocês duas como dona de casa, tipo como se fosse, sei lá, a Fátima Bernardes? Porque a Fátima Bernardes eu acho um barato. Pra mim, o melhor stand-up comedy que tem da atualidade é o da Fátima Mas Bernardes. Mas que stand-up que ela faz? Ou... Você é só te pois falar é, que a porque ela finge. Não, ela finge que ela é dona de casa. Cara, eu acho aquilo genial. Ah, no comercial eu acho aquilo da como Seara? Se tivesse assistindo. Todo mundo fala que eu não gosto de sitcom. Eu assisto sitcom, eu assisto o programa da Fátima Bernardes. Porque ela finge que ela é uma dona de casa humilde. Entendeu? Mas que eu sou vai uma beira dona do de fogão casa humilde. Fazer salsicha. Ah, velho. Ah, velho. Ah, cara, a Fátima Bernardes vai pra beira do fogão fazer salsicha da Seara. Ah, poupe, velho. Ah, não, né? Mas não, não. Nem eu. Aí eu né? imagino que vocês duas é tipo a Fátima Bernardes, vocês duas. Ah, assim, mas sabe? Eu tenho que duas... cozinhar, senão eu não como. É. Senão eu não me alimento. Exatamente. Eu tenho um marido vegetariano, eu me desdobro em quatro pra fazer coisas criativas na cozinha. E você come carne, não é isso? Como, mas eu não trago animais mortos pra dentro de casa por respeito. Eu só como quando eu vou na churrascaria com a galera do trabalho. Mas você come... Mas você não pode comprar um biquinho? Não. Pra deixar aí? Não. Não faço. Putz, que saco. Eu nem sinto falta, sabia? Mas tá incrível esse papo, tá incrível. Tá uma coisa assim, uma épica, sabe? Eu tô besta. Eu tô assim, bestificado. Como que esse papo não, tá incrível, que nem, não, cara? É que nem meu marido, eu não como cebola. Mas meu marido compra cebola e ele faz e foda-se se eu não mulher, mas cebola e cadáver de animais inocentes é tipo parâmetros diferentes. Não, eu entendo, porque quando a gente foi no restaurante, aí teve um dia que ele queria comer coelho, tirando carnaval. Eu falei, o quê? Você vai comer os seus filhos? Porque eu tenho um coelho. No meio do restaurante. Porque eu crio que nem um filho meu. Que saiu de mim. E você vai comer um coelho. É como se fosse comer um agente. Coelho vai dar dor. Eu quero deixar registrado isso aqui, viu? A Melina tem um caso estranho com o coelho dela. Porque o coelho dela dá porrada no marido dela. Não, meu coelho, ele é nervoso. Ele é ciumento. Ele é possessivo. Ele é nervoso. Como é que é que ele sobe no teu colo e quando você manda ele descer, o que é que ele faz? Fica batendo o pé. Ai, que bonitinho. Que nem o filme do Bambi. Fica igualzinho batendo as patinhas de trás assim, me olhando feio. Aí ele vai no meu chinelo, joga meu chinelo longe. Aí eu fico, filho da puta, você jogou meu chinelo. Aí ele copa e sai correndo. Aí ele vem, morde o meu pé, pula em cima de mim, arranha minha cara e ele se fica debaixo do sofá. É o filho da puta. Caraca, meu coelho é homicida. Coelho é homicida, né, cara? Aí eu fico, vem aqui com a sua mãe. Aí ele vem assim, ele... Ah, você chama o coelho, vem? Vem, lógico, vem, ele atende. Ele só não vem quando ele tá nervoso. Ele não vem. Que ele tá puto, que às vezes eu... Que ele não ignorei. É obrigada. Eu não sou obrigada. Mas aí ele fica puto, às vezes eu ignoro ele, eu não dou atenção pra ele, ele fica puto. Aí ele me morde, rasga meu chinelo... E aí me arranha e aí não vem. Ele é temperamental. Yasmin, você tá falando que seu marido é vegetariano? Aham. Eu sempre achei ele com cara de viadinho, mas nunca falei nada. Agora eu tive a confirmação. Porque, cara, o cara pra ser vegetariano tem que ser viadinho. Não é opção. Ah, eu entendo. É eu entendo os viados, mas eu não entendo os vegetarianos. Ah, tá bom. Porque, é coisa de viadinho. É, assim, tudo bem você querer dar um... Mas você não comeu um bife, não comeu uma galinha... Ah, é, eu não sei como é que ele não comeu um peixinho... É tão um bom. Um xuxi. Tudo bem, eu não tenho nada contra, mas ele é vegetariano ou ele é vegano? Ele é vegetariano, ele queria ser vegano. Aí eu falei, Calvin, não... Eu não vou me permitir a nunca mais fazer um bolo, porque você não come nem leite, nem ovo. Aí ele... Ah, então tá. Aí pronto. Ele também chama ovo frito de abortos da natureza? Abortos aborto da galinha? Ovo de supermercado é feito na chocadeira. Nunca teve um pintinho ali. Nunca teve uma trepada da galinha. Se a gente morasse numa fazenda e os ovinhos, os coisinhas fossem fecundados e tal, nananã, aí realmente seria um... coisa. Mas lá é algo que nem chegou a ser alguma coisa, entendeu? O ovo de supermercado. Poético, eu sei. Eu tô rindo do que a Melina virou e falou assim, ah, como é que eu faço? Eu tenho que cozinhar, porque assim, não, aqui em casa a gente não come. Cara, vocês pedem comida de hambúrguer o tempo inteiro. Teu marido tava tendo zigue-zague aí outro dia aí, e você precisou levar ele pra um tipo de abacate. Ele tava exagerando. Aí eu falei assim, não, eu vou tomar as rédeas dessa situação. Aí comecei a fazer feira, comecei a ir na feira, olha, Oh. Cara, a Milena tá toda dondoca na feira. Imagina. Não, eu tô toda louca na feira, né? Aí o pessoal, ei, menina, vem aqui comer a maçã, vem cá experimentar minha banana. Aí eu acho, eu passava. Aí comecei, né? Porque a Melina tem uma cara de patricinha da porra. É, imagina eu na feira, né? Na feira. Na feira da Zona Leste. Cara. Não, a Yasmin, ela ainda. A Yasmin, ela tem uma vantagem, que a Yasmin, ela já tem mais cara de do povo. Que pobre. Não, a Yasmin parece um bebê animado. Não, a Yasmin, ela tem cara de gente do povo. Mas ela tem cara de sofrido. Eu chego na parada, no sol escaldante, de 9 horas da manhã, que é no Ceará, né? Porque sol aqui 9 horas da manhã é meio-dia. Nossa. É. Aí eu chego com a chinela, a blusa surrada, uma calça jeans e a bolsa e o bilhete único na mão indo pro trabalho. É a visão. Não basta ser pobre, tem que andar escroto, né? Mas é bom que você evita ser assaltado. Exatamente. Aí a minha roupa bonitinha tá dentro da bolsa. Aí quando eu chego no trabalho, eu me monto. E deixa eu te falar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você pintou o teu cabelo e tirou aquele vermelho, aquele ruivo bacana que você tinha e ficou com essa cara de velha, velha retardada, decadente, que tá, sei lá, tá entrando na menopausa, tá puta, que tá ficando velha, aí começa a pintar o cabelo de amarelo, de verde. Mas tá legal o rosa, eu gostei. Você tinha um vermelho tão bonito. Não, eu gostei dela. Ah tá, disse a outra que pintou o cabelo de laranja. Mas laranja um tempo atrás. É da Fanta, eu gostei. Mas aí não combinou porque eu já sou inteira amarela e ficou um amarelão. Aí eu mudei a cor. É porque agora o meu cabelo no caveira é 100% magenta. 100% magenta. Pera aí, só um pouquinho. Oi? Hã? É por, não, isso que, é por isso que a Yasmin não vem gravar a internet. Aí, olha, é assim. Oi. É eu vou botar isso, não é? É, não, bota não, bota não essa não. Você nem tira do programa. Vai ficar você no meio. Você já deixa na sequência. Que vai ficar foi? No meio. Aí, ó. Não. Você tá vendo a internet porque que ela não aparece mais? Aí, olha aí. E olha. Eu tô bebendo. Ela faz DR. Olha, a Yasmin faz DR no meio da gravação. Ela para a gravação pra ver se o miojo tá pronto. Se o miojo tá queimando. O marido dela começa a sodomizar ela. Acho que ele faz isso sacanagem. No meio da gravação. Ah, sacanagem ele faz. Ai, bota mesmo. Teve um dia, vou contar, viu? Teve um dia que a Yasmin tava gravando, o Vale a Pena ou não? Tava gravando o. Dinossauro. O que é seu dinossauro? E ela começou a gritar, era o marido dela dando surra de piroca na Yasmin, cara. Vocês acreditam nisso? Não, eu acredito. Só porque era ele tá beba. Ah, não, mas eu acredito. É o que você falou? Que é só, ela só acredita porque ela tá beba. Não, não, acredito que mesmo sobra. Não. Não, você falou que você ficava assim, pare! Pare, tô sendo assediada, pare. Mas é porque ele ficava me bulinando, ele não tava só surro de nada. Surra não. De piroca, é aquela, sabe aquela que faz assim, ó. Aqui, ó, na cara, sabe assim, ó. Mas bate no microfone, é assim. Ah, não, tô batendo na minha cara mesmo. Não, tu fala o contrário, faz isso, pega no microfone, tá perto da boca. Pronto, ó, a Melina já é um entendida no assunto. É, porque eu, né, a gente imagina que a situação... Imagina. Cara, eu não quero acreditar que vocês já duas fizeram sexo durante a gravação. Não, não, é claro isso, que não. Né? Porque, né, fica muito explícito. Eu tenho respeito. Eu também. Não, mas o marido de vocês nunca passou assim, tipo de barraca armada e dá aquela olhada assim, ó, que você tá perdendo. Ah, mas o Calvin passa 24 horas nu. E 70... Não, peraí. E eu ia dizer 72 horas das 24 horas, tu acha? E umas 8 horas é tudo... Ah, mas quando tá calor, a gente anda pelado, é legal. Eu não gosto, não. Ah, é. Ô, Santa, como é que é o carro andando pelado o tempo inteiro? Direto, eu não entendo o que é isso. Cara, ele é tipo do aquele filme Top Secret, que os bailarinos ficam andando com a barracona armada. É, desse jeito. E com a mão lá, segurando. Pra não cair, né, pra não esbarrar no chão. Aí a Melina, eu não sei. A Yasmin, eu tô certeza que já aconteceu, porque vocês ouviram. A Melina, eu já não sei. Mas o que eu sei da Melina é que ela cancela a gravação por causa disso. Ah, mas o Biote me contou. Ah, porque se... Não, o Biote virou pra mim e falou assim, porra, não aguento com a Melina. Eu falei, o que foi, meu? Porra, a gente tem que gravar 18 horas. Aí ela vira pra mim e fala assim, pode ser 18h30, não? Aí o Biote, por quê? Aí ela dá a resposta dela, que eu não vou falar qual é a resposta pra não ser grosseiro. Aí eu me olho, porra, Emiliano, dá pra fazer isso depois? Aí ela, não, porque aí, né? Cara, é uma fliceta. É uma friseta tão grande essas duas. Depois você toma banho, já lavou. Ah, você gosta da sujeira. É, daquela fome. Você fica com a sapataca suada o dia inteiro, o negócio é bacana assim, quando fica aquela. Fica aquele. Aquele. Como é que é? Aquele queijo roquefort saindo assim dentro de você. Aquele, né? Gorgonzola. Aquele gorgonzola, né? Tira aquela calcinha e vai aquele cheiro de podre. Não, tá doido. Você toma banho todo dia. Ué, mas você que acabou de falar comigo. Primeiro tem que ser antes do banho. Senão perde o tesão. É que aí dá depois vai ficar mole, dá pra dormir. Aí você para. Não vou gravar, não vou fazer nada depois do banho, né? Porque eu penso que só quero comer e dormir. Porque minha cama é um lugar sagrado, né? Então, é sagradíssimo. Eu tô falando meio mole, gente. Cortar tudo isso, você sabe, né? Não, não vai. Não, você pode cortar a parte que você tá falando aí, que você vai convidar Yasmin e tal. Mas, cara, eu por mim deixava isso... Eu por mim, não. Você vai deixar isso na íntegra. Ah, mas eu cortava até o miote tarada e pronto. Fechava o programa com chave de ouro. Porque o povo pensa muito a merda. O povo é foda. Mas o povo pensa, menina, porque você fala. Então eu vou falar que eu... Mas ela não falou literalmente nada. Ela falou que não dava valor a uma bebeca, que achava mulheres bonitas, mas eu era pura nesse sentido. É, porque é bonito mesmo, é. Ué, tem tanta mulher bonita, não tem? Da mesma forma que tem homem bonito. Você não acha ninguém bonito? Eu não. Não. Nem o Chris Pratt, Calaveira. O Superman, né? O Superman. Não, esse aí é o Coruja. O Coruja que é tesão, que é o Coruja que tem tesão no Superman. Não, você, se você fosse viado, você ia dar pra ninguém. Pra ninguém, meu bem. Eu já perdi minha sexualidade, eu já me tornei um padre. Ah, mentiroso. Fala um homem que você acha bonito. Nenhum. Ah, fala um homem que você acha bonito aí. Nenhum. Ah, mentiroso. Você acha um monte de homem bonito. Olha ela, Yasmin, mentiroso. É mentiroso. Você é mentiroso. Você gosta de um monte de homem que eu sei. Que isso, guria? Fala um homem que você acha bonito. Nenhum. Fala, que tal onde que você tira que eu gosto do que eu acho homem bonito? Fala aí. Cara, tá, o Bruno não. Acho o Bruno. Ah, o Bruno é gordo. Fala um homem bonito. Eu. Fala, homem. Olha aí, Bruno. Olha o que ela pensa de você, Bruno. Você tá vendo? Não, eu tô falando, fala você. Eu me acho, eu sou homem bonito. Não. Fala sério. Homem, eu tô falando sério. Homem assim, eu que tô você passasse na eu rua tô... e falava, esse é homem bonito. Eu. Não, homem bonito. Mas eu sou bonito. Eu sou gordo, mas eu sou bonito. Ah, tá bom. Não vai sair disso. Que vamos pro meio? Próximo. Acabou vídeo, o programa. Que meio, filho? Já acabou o programa há muito tempo, você não entendeu, não? Meu, tem 4 horas de gravação. Lê algum e-mail. Só tem gente falando bosta. A gente já leu, Melina. Eu vou ler do Valdir Fomene Jr. Valeu, interneticos. Até a próxima. Tchau pra vocês. Valeu, vambora. Vai vambora. Ter 50 minutos esse. Vai ter 20 minutos isso aqui. Deixa eu ler. Não, acabou. Chega, vai ler nada, não. Deixa eu ler. Moisés, aqui, se cala a boca, vai ler pro próximo programa. Fica não, quieto. Não, deixa eu ler o menino não. Aqui, ele sempre manda. Não, pois é, ele sempre manda, você não vai ler de novo. Chega. Oh, é que ele falou de mim, deixa eu falar. Não, Calaveira. Valdir Fumene Jr. É o único e-mail que foi, tem falando dela. Deixa eu vestir, né? Você prefere, quer ver? Ô Melina. Que é? É porque agora é a hora de você arrancar as verdades dela, viu, Yasmin? Agora que é. É um homem. Ô Melina, você prefere gravar o podcast do que o Jurassic? Não, prefere? Eu gosto muito de todo mundo. Eu gosto de gravar, gosto de falar. Porque lá no podcast tem mais os teus putinhos lá que fica. Não tem, tem um monte de beat tua. Ah, tá falando o quê? Não, eu não. Quando eu vou lá, eu sou xingado. Nada, você gosta. Tem um monte de homem. Ah, eu gosto do cara ali. Eu vou dar pra ele. Tem um monte de gente falando. Yasmin, eu não vou perguntar o que ela acha. Não, de mim, mano. Ela porque já senão falou isso aí que vai tu detonar é minha vida. Eu tô fodido. Gordo. Nossa, é legal.